todos como amigos, nós vivemos assim. Todos sempre unidos até o fim. Nós sabemos dar, de cada um cuidar. Então vem! Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estamos muito felizes por você ter vindo. A casa é sua. Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa família. Estando aqui não tem, não vai faltar ninguém. É seu também. É tudo seu também. Algo nos reúne, não dá pra explicar. Os amigos vamos rever e juntos celebrar. Do seu lado estou, você do meu está também. Então vem! Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estando aqui não tem, não vai faltar ninguém. Amigos que sabem ouvir, são momentos pra nunca esquecer.